Posição 443, mantenha a presente posição. Toma zero, reporte estabilizado. Repassará estabilizado. Livre decolagem, 406. Salvador, boa tarde, na 3192, informação Tango, descendo para o nível 1980. São 3192, sem identificação, via chegada à mar e desce para o nível de 130, redução para 2509. Descer para o nível 130, confirme. Afirmativo, São 3192, 130, via chegada à mar. Desce via, e desce para o nível, confirmando, descendo para o nível 130 na mar, São 3192. Patanal 4790, desça para 2000 pés, ajuste o 10 no meia. Desce a 2000 pés, 10 no meia, Patanal 4790. Controle Salvador, gol 1781, passando nível 180. Para o táxi, dormir, Patanal. 51, alternando 33, decimal 25. Chamaral Centro Recife em 251, alternando 33, decimal 25, gol 1781. 4065, declarados 2-0, controle 1-9-9, decimal 35, boa viagem. 435, azul 4065. Controle Salvador, azul 4065, passa 1200, subindo 360, subida da El Líder. Azul 4065, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 360, saída da El. 360, subida da El, azul 4065. Controle, é o Tango Índia Brava. Papa Romeu, Tango Índia Brava, para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118 de São Meia. 118-6, chamará Brava. Torre, boa tarde, é o Papa Romeu, Tango Índia Brava. Papa Romeu, Tango Índia Brava, centro do tráfego, direto para parte 4 da Enrimar, táxi aéreo. Negativo, 4-3 para desembarque passageiro, senhor. Ok, por parte 3, então nós vamos prosseguir até a vertical do Shopping Litoral Norte, ali na Estrada do Coco. Próximo ao Clérisson Andrade, conhece? Próximo, aonde, senhor? O conjunto Clérisson Andrade, próximo à vertical aí do centro de Lauro de Freitas, aguardando a final para o parte 3. Pode ser, vai prosseguir para a volta, me abraço. Ok, então até o centro de Lauro de Freitas, vertical, aguardando a final do parte 3, tamo de abraço. Tamo de abraço, gente. Fox Papa Golf, chame torre 118, decimal 6. 1186, boa tarde. Bossério 1351, chame centro Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Torre Papa Tango, Fox Papa Golf. Papatango, Fox, Papagolf, sete do tráfego, pista no zero, continua a aproximação. Para informação de tráfego, tem um helicóptero tipo Robson 44, mantendo a esquerda do eixo da pista 10, no setor norte do aeródromo, aguardando para prosseguir para o parte 3, sem interferência na sua aproximação. Reporte visual checado, tem o tráfego à vista. Golf. Zero, livre LS, XR, pista na zero, reporte estabilizado. Passará estabilizado, Pantanal 4790. Olá, foi o caso para 17, está mais alinhado. Ok, então é da presente e se a curva à esquerda para uma base pela direita? Sim, mas já iniciando. Ok, da presente, curva à esquerda para um circuito pela direita, pista no 7. O Robson 44 está ali próximo à vertical de Lauro de Freitas, sem interferir com o eixo da aproximação para a pista no 7. Reporte final checado, Fox Papa Golfo. Já saindo do curso localizador, já está numa base pela direita da 17. Mativo, Tango Índia Bravo, então na presente, direto para a final do Pat 3, evitando o sobrevoo e observando as aeronaves intactas. Tango Índia Bravo, chama o solo controlado. Chamarão do solo controlado, Tango Índia Bravo, está ciente. Controle Maceió, Força Aérea 1376. Decolagem direita. Aciona 0150 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Ok, deixar a pergunta 7, transponder 0150, 11935 é o controle. 170 com 14. Um abraço, gente, tá iniciando 186, altímetro 1016, tem bom voo. Até. O Gol no 649 para o táxi com 86 a bordo, 2 horas e 26, alternando Aracaju. 0700, Força Aérea no 3 a 2. E Alfa, ponte espera, 8612, muito obrigado, tem uma ótima tarde. Só corrigindo, o altímetro é 1016. É lógico, 1036, acabei, já tá voando faz tempo. Valeu. Força Aérea no 361, no autorizado táxi até hotel. Reporta para... na hotel, chama a torre 1186 para o cruzamento da 1028. Canal 4710, complete aproximação, chame torre 118.6. 118.62, vai chamar o Pantanal 4710. Azul 4032 foi autorizado via chegada mar 050. Tá reduzindo. Azul 4032, detonação para sequenciamento, curve à esquerda pro 030. Esquerda 030, vetoração, qual o limite nessa proa? Azul 4032, limite ao QDMIC 080 de Simbra. 80 de Simbra. Está mantendo a velocidade que foi solicitada, senhorita. A razão da retração é por quê? Sim, mas deveria ter passado a posição Mari. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5110 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. Ok, é o 6327 autorizado em Léo, nível de voo 240, decolando da pista 10 da Euleda. Com curva direita, 5110 no transponder e o controle 11935, Xanel 6327. Para 2000 pés, ajuste na 06, reporte estabilizado. Autorizado nível, autorizado 2000 pés, voo 1396, chamará estabilizado. 1396, inicie redução de velocidade para aproximação. Sul com uma 12, vai pousar na pista 10, graças ao estacional 4710. Eu estou, para 3.000 pés, ajuste 1-0-6. Você é 3-0-6, desce para 3.000 pés, ajuste 1-0-6. Na presente, tem condições de decolar na vertical e a proa 35 nessa sequência baixa altura até o parte 4? A proa 435, da onde eu estou aqui? Positivo. Mate, você decola na vertical e a proa 35, sem interferir no eixo da 1-0 aqui. 737, cruzando 2.000 pés para a final LS, com reduzindo para a velocidade de aproximação. 0398, 35 aqui, viu? Da cabeceira 35. 35, positivo, tô decolando aqui, tô livrando a aeronave e vou já ficar 35, senhor. Olá, Salvador, muito boa tarde. Eu filho pro Papá Romeu Lima. Azul 4032, para interceptar o curso do localizador, cubia direita pro 060. Para o LOC 060, Azul 4032, desce para 5.000. Azul 4032, desça para 3.000 pés, ajuste na 06, redução para 1709. 1709, desce para 3.000 pés. Força aérea na 398, desça para 2.000 pés, ajuste na 06. Força aérea 398, desça 2.000 pés, ajuste na 06. Céu. Gol no 649, declarei de imediato quando autorizado. Temos, após o Airbus na cor, temos o 37 companhia, uma milha do externo. Afirma, gol no 649. Gente, observa o Airbus na aproximação curta, aliás, mantém a prepassa imediatamente para a decolagem quando autorizado. O Airbus ali mantém, gol no 649, não, 10. Gol no 39B na escuta, torre. Salvador, recebe o Papá Romeu Lima. 280 pela Prisco 58. Decola da 17, saída da El, após a El intercepta radial 198 por 80 milhas de Salvador e após Loas Talhais. Aciona 512 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. O 1396 na escuta. 47 no 0, Solas 29 de libera direita. Confirme pessoas a bordo? Aguardando o Papai Romeu Lima. Agora 1016, tem um bom voo. 1396 Torres. 3096-200-2020, 3 Salvador, Força Aérea 1443. Força Aérea 1443, prossiga. Força Aérea 1443, perfil da saída Conde, cruzou 8.500 metros. Sente, sou para o nível de voo 1150, perfil da saída Conde. Salvador, gol no 396, está estabilizado no final da 1-0. Força Aérea 398, complete gol no 396, chame torre 118, decimal 6. 186. 203, Pantanal 4710. Tá 3155, na escuta? Golo 396, tu aí. Sou Salvador, muito boa noite, o gol 1396 tá na estabilizado na final da 10. Ótimo, na curta, pouso autorizado, checo 3170, uma dúzia, 396. Autorizado o pouso pro gol no 396. Mike aqui é com o Vitor, tá pronto pro táxi? Tá sim. Tinha um Robson que liberou para este pátio, se já não interferiu mais, tá livre até a interseção Oscar, chama pronto para decolagem, é com o Vitor. Ok, se apanhar no ponto ele já passou por aqui, ok? Ok, gol no 649, decolado aos 31935, boa viagem. 31935, boa tarde, gol no 649. Estamos abrindo o céu para o corpo. Boa tarde. Média aproximação? É 200. Salvador é o azul 4065. Está autorizado para o Galeão, nível 360 pela Perusco 58, ATEB 10, após a P-November 857. Sierra Golf Romeo, Upper Zulu 6, Gruff, Upper Zulu 4, Toquim, após direto Galeão. Decola da 10, saída da El, Leda e Dev. Após decolagem, curva à direita. 5121 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. 1109. É, vamos tentar reduzir o máximo que der aqui, não sei não. Sente. Controle Salvador, boa noite, 07, câmbio. Ouvi para o controle? É o gol no 807, boa tarde. Gol 1807, a sua identificação via chegada bom, se desça para 4.000 pés, ajuste na 096. Para 4.000 na bom, gol 1807. Então 3192, redução para 1709. Reduzindo, 3192. Controle Salvador, gol 1649, boa tarde. Gol 1649, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 240, saída da EL. 240 da EL, 1649. Controle Salvador, Papa Romeu Lima na vertical do Itapuã, fazendo espera. Papa Romeu Lima, mantém a espera sobre o farol de Itapuã. Mantenhado Lima. 86327, coordenando com a equipe de solo. Assim que o tráfego da TAM ingressar no 03, autorizado o push no 01. Após o TAM ingressar no 03, está autorizado o pushback Oceanair 6327. 33, controle agora 1935, boa viagem. 1935, Força Aérea 31, grato. Mike Ecovita, para o solo. 7, papai, o meu Mike Ecovita, decolado aos 33, ingresse e mantenha ali no litoral, ao bloquear o farol de Itapuã, transferência 1935 até o retorno, Ecovita. Até o retorno, senhor. Yes. Pode passar os dados agora, senhor? Principalmente o código DAC. É. O 13377. Tá agora está em Francisco, 1285, alternando 1245, grato. Tem um helicóptero fazendo pairada aqui na linha do litoral, ok? Já tá ok, não tinha ciência desse tráfico não, ok? Pode manter essa frequência então, vou aguardar o tráfico chamar tu aqui. Você é 3 Lagoa, tá na quarta linha, tem marcha travada. Bip checado, pouso autorizado, vento 170 com 13. Lindo pouso, Conselho 398. Estabilizado? Afirmativo. Azul 4032, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado. Torre Salvador, Azul 4032. 4032, continua aproximação, tráfego da Força Aérea, Tucano, aproximadamente uma linha, Capucino Zero. Entendi, vamos 4032. Tem o Mike Covid, esse tráfego está sem comunicação com a gente, sem comunicação com o controle, ok? O visual aqui está contornando aí o tráfego, já separação visual e pode transferir para o controle, 1936. Se tiver como observar a matrícula do tráfego passar aqui para a gente. Infelizmente, nós estamos passando meio longe, ele deve estar a uns 200 pés, senhor. Sobre o resto que está construindo aqui. Tá ok, pode transferir 1935, dando ciência a tráfego superado ao controle. Até a volta, é com o Vitor, obrigado. Até a próxima, tchau, tchau. Boa tarde, Papa Romeo Mike Eco Vitor. Papa Romeo Mike Eco Vitor, mantenha-se em condições visuais no meu pé. Material no meu pé em condições visuais, Mike Eco Vitor. Controle, o Papa Romeo Lima já pode chamar a torre. E Papa Romeo Lima, chame torre 118, décimo meia. 118,6, Papa Romeo Lima. Hotel Yankee, gente, é, parte que se encontra em pista que decola, por gentileza. Mantém o setor, aguarde instruções. É, parte 4? É cruzar o campo, senhor, vai seguir para a Praia do Forte. Gente, está livre então o cruzamento e aguarde para cruzar a final da... Vai manter a litoral aguardando o cruzamento da final da 28, ok? Mantendo o litoral e aguardando para 28, Papa Romeo Lima. Você é no 398, pousou, livrou os 36, pode táxi até o pátio militar nessa frequência, está só na frequência livre. Já está o azul 4032, pistão zero livre, vento é sul com 14 nós pouso autorizado, informação de tráfego à direita, mantendo o litoral, tem um Robson 44, mantendo ali o litoral 500 pés, tráfego vai aguardar o seu pouso para poder cruzar a final da pista 28, ok? Sete. Golfo para acionamento 118,6. Solo 35401 para o táxi, POB 57, 3 horas, até Terra Salvador. 5401, prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera torre 118,6, altímetro 1016. Juliette Alfa, altímetro 1016, 5401. Confirme estabilizado. Já está no curso do localizador, tá 3192. A tocar a pista, aguarde para cruzamento. Da Pátria Romeu Lima. Aguardando Lima. Serra Hotel Yankee, pronto, cópia. Lima autorizado cruzamento 28, vai até a Praia do Forte? Afirmativo, pouso lá. Gente, até a Praia do Forte, então, ao bloquear a Praia de Buraquinho, eu transfiro o controle 119, decimal 35. Buraquinho vai transferir 119,35, grato, senhor. Gol 1649, chame centro Recife 125, decimal 1, alternio 33, decimal 25. 251, 3325, gol 1649, obrigado, boa tarde. Deixa eu chamar, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, chamar, né, até isso. Azul 4132, pousou, levou, solo 39, 121, 9 à direita. 721-9 à direita, 4032. Salvador, já 3192 passando Simbra, visual com 90. 3192, pista no zero, pouso autorizado, vento 170 com 14, o ativo 1016, pouso autorizado, pista 10. Pista seca, sem chuva. Ok, autorizado, pouso 10, tá 3192. Azul 4032, livrou na Foxtrot. Azul 4032, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Prosseguindo via Alfa, chamará antes da Juliette, Azul 4032. Bastionamento Exitério, me chama para táxi, Serra Hotel Yang. Controle Salvador, o Papa Romeo Lima já cruzou o campo, segue na sua escuta. Sim, Papa Romeo Lima, mantenha-se em condições visuais, reporte passando para a Praia Forte. Vai reportar passando forte, o Papa Romeo Lima. Em 118.6, altímetro 1016, tenha um bom voo, tá 3155. Obrigado, bom final de semana. Para o seu também. 320, após olhar e manter a pista no zero. Após o Airbus, na final, após a passagem do mesmo, 6327 está autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Salvador, Azul 4032, antes da Juliette. Azul 4032, ingressa via Juliette para o 08. Via Juliette, 08, 4032. É 170, aproado com a 17, com 3 nós, livre da colagem. Fox, Papagô. 729, ciente da Tango. Webjet 5729, aciona identificação, via chegada bom, se desça para nível de voo, correspondência para 4.000 pés, ajuste na 0.6. Vai via até 4.000 na 0.6, 5729. Controle Salvador, muito boa tarde. Passarei 2231, acenda a formação Tango. Passarei 2231, acenda a identificação via chegada Mare, desce para nível de voo 050. Chegada Mare, descendo para o 050, passarei do 2231, a senhora tem alguma velocidade recomendada? Negativo, livre velocidade, passarei 2231. Livre velocidade 2231, descendo para o 050. Maurício. Semana, obrigado. Somente. Controle Salvador, muito boa tarde. Fox Papagolf Transério. Patango Fox Papagolf, contato radar decolagem, submantenha nível de voo 380, saída da EL. Acendendo 380, saída da EL, Fox Papagolf. interseção para ingresso na 190, chama torre em 1186. Altímetro agora 1016, tenha um bom voo. Suficiente, frequência livre. Tá pronto? Pronto. Alinhar e manter, pista no 03. E mantém, 3401. 07, autorizado final ILS, XR, pista no 0, reporte estabilizado. Bruno 07, sempre em procedimento, reportaria estabilizado. Diga. Recife 126.85, Alterne 125.45. 126.85, Alterne 125.45, Força Aérea 161. Rocha Leme 327, decolado aos 45, chama o controle em 119.35, boa viagem. 119.35, 6327, boa. Controle Salvador, muitíssimo boa tarde, Oceaner 6327. Oceaner 6327, contato radar decolagem, sobre uma TNB de voo, 3240, saída da EL. 240, partida da EL, 6327. Passaria 2231, desce para 2000 pés, ajuste 1-0-6. 2000 pés, 1-0-6, passaria 2231. Ponto 20, boa tarde, número 3 para decolagem, mantém a interseção com o pátio de autoridade da base aérea. Trip 5401, 180 graus, uma dúzia de nós, decolagem autorizada. 7401. Altímetro agora 1016, tem bom voo, Serra Hotel Yankee. Tilo Alfa Delta, pode ser uma torre de 2, Torre de Salvador, muito boa tarde, é o Gol no 807, câmbio. Boa tarde, Gol no 807, avistado, checou o trem? Checou. Ok, baixado e travado então, pista 10, o altímetro no 016, o vento a 170 graus, 14 nós, pista no 0, pouso autorizado, a pista seca, sem chuva na vertical. Sim. Trip 5401, decolado aos 47, controle 119.35, boa viagem. Trip 5401, cruza 1500 para 300. Trip 5401, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 300, sai do Dael. Subida da EL, mantendo 300, 5401. Sente Seattle Yankee, agora o número 3 para a decolagem, mantém a ponte esperada, ataque sua Delta. Dois dois, dois dois,